escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Amigos ouvintes, estamos em mais uma edição do Escolhes Tu, ou Escolho Eu. É isso aí, my man. Conta uma história. A história no Storyteller já acabou. Sim, amigos ouvintes, que abrimos a emissão, deve ser 90, se não for passar a ser, não, 89, de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Aviso já, se na semana passada tivemos escolhas musicais muito baseadas no instrumento denominado piano, estava a ver se vocês sabiam, ouvintes, não sabem, bom com caraças, não gosto nada de vocês. Se na semana passada, no 88, foi piano, esta semana aviso já que vamos ter muita, mas muita boa dose de guitarra. A nossa banda sonora vai a ser assim, buena freak, mas nem sempre em ritmo acelerado. Mas para já, começamos com o grande herói da guitarra, John Mayall, com John Lee Boogie, Boogie Boogie Boogie Wonderland, Boogie Boogie Boogie, uhul! Estás aqui, estás a bom chapo! Wonderland! Aproxima-te mais uma vez que levas a sério. Este é o programa mais estúpido da Rádio Antena Web, trazido para vós. Na voz, reparem só o trocadilho. Na voz de Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Neste sábado, dia quê? 14 de julho. Já estamos a gravar quinta-feira, dia 12. Por isso, se alguém morrer no dia 13 e 14, souber assim uma coisa extraordinária, nós não sabemos ainda. Não é, my man? Corpo lá este som. Fala aí para os nossos ouvintes. Mas não estou a bater-me com os dentes nas minhas mãos. Me estou a impedir de raciocinar. Estás muito longe, ouve-se mais a música do que tu. Chega para a frente. Agora não. Agora posso ouvir isto. Olha, ele anda-me lá para o outro, é assim. Chega para aqui, pá. Fala aí. Boa grinha, boa disposição. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Então, está tudo o quê? Está tudo fixe. É tudo pronto. Vamos passar à frente. Vamos já para a primeira escolha, que é interessante. A primeira melodia tem muito que se... Desculpa, lá no momento mesmo de cena. Parou! Pronto. Podemos continuar. A primeira melodia tem muito que se lhe diga. Posso começar por dizer, por exemplo, que... Decorria o ano de 2000 e qualquer coisa, talvez 2003, em que eu estava no recinto, na mansão, na casa ou até mesmo na residência dos meus avós e entro, porventura, num dos quartos dessa referida casa e encontro um primo meu que hoje se encontra em Londres. Londres, Jogos Olímpicos, Londres. Que hoje se encontra em Londres e eu pegava na guitarra, já contei esta história assim por alto, mas esta música tem a ver com esse momento, portanto tenho que contar de forma mais detalhada. Isto de guitarra tem pouco, mas faz mal. Continuando, agora temos dupla orquestra, assim não pode ser. Esta música... Sabes que eles são agitados com esta música? Deve ser isso, boy da frio. E eles não costumam ouvir música vinda daqui. Eles é mais música clássica, não é? Não curtem este som. Não. Bem, então, estava eu a curtir... Eles ouvem a Antena Web na hora do serenamento. Estava aqui a fazer um share convosco, vocês estão a ver a cena, e agora numa altura em que a música vai mudar, porque de seguida vamos escutar a melodia número 2. Já estou a ouvir uma guitarra! Yeah, man. Chega aí a gata. É o som de Jimi Hendrix, o grande herói, grande rei. Jimi Hendrix, chega aí a gata. Jimi Hendrix com a canção Bleeding Heart, um coração a sangrar, é muito mal, bué da fridge. E então contava eu, estava aqui a fazer um share com Boss People, que eu entrava no quarto dessa referida mansão e estava um primo meu com a guitarra elétrica do nosso tio, e ele só fazia Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi, Sol, Si, Mi, pois pum, pum, pum. E eu lembro-me perfeitamente a posição onde eu estava lá sentado na cama. E eu entro, abro a porta e vejo a Tuca. Foi naquele momento, Oscar, ali, acho, sim, acho o Oscar. Sim, ali. Foi naquele momento, só a passar também também caralhados. Foi naquele momento, Oscar, ali, em que vejo o meu primo ali sentado com a guitarra. Apenas em quatro notas, sem precisar da mão esquerda para que ele acorde. A tocar uma música em que eu pensei, afinal... Tocar guitarra pode ser bonito. E afinal, a guitarra que eu tenho lá encostada em minha casa já para aí há 10 anos pode servir, só com duas cordas, pode ser, uma corda e meia, pode servir para alguma coisa. E essa guitarra, sim, partilho já outra história relacionada com esta, porque isto hoje é sempre andar, sempre a partilhar. E enchi-me aqui, curto o som bué de Jimi Hendrix. O outro avô meu, não dessa mansão, já tinha falecido 7 anos antes, deixou uma das coisas que ele deixou para mim foi a guitarra que ele tocava, música, fado, sempre guitarra portuguesa, que tocava fado já desde miúdo, até acompanhou o Brown Mel no início das suas carreiras, entre outros artistas conceituados na época. Sabes que por acaso também acompanhei? O meu avô tocar? Não, mas eu também acompanhei, mas eu fui mais a Broda Vintes, não foi a Broda Mel. Passando esta parte boeda triste à frente, estas cenas maradas que de certeza seriam dispensáveis aqui no nosso show. Estava eu a contar que então peguei a partir daí, peguei na minha guitarra lá em casa, em vez de ter duas, passei a ter seis cordas. Tipo, uma guitarra tem seis cordas, não sei se sabias, estás a ver a cena? E então eu, então vai ser fixe curtir os sons. Hoje é o que tu sabes, já criei cerca de 30 originais, sempre na... Não, houve um que não foi. Mas os outros, até o último, foi sempre a partir da guitarra. E a guitarra, que já me acompanhou em palcos, em diversos palcos, em diversas circunstâncias, para peças de teatro e até mesmo para concertos, sempre, sempre, aquela guitarra do meu avô, que tinha uma corda e meia, que teve durante 6, 7 anos uma corda e meia apenas, e eu não ligava nada. Mas foi neste momento em que eu vi um primo meu a tocar esta canção que a minha vida musical, e não só, mudou. Curti esta cena, mas é completamente true, é mesmo verdade, boa da free. Esta realidade, para dar um exemplo como, e certamente, e eu disse certamente, isso é bué fora, meu. I'm sure that que os ouvintes vão concordar comigo. Há momentos singelos, momentos curtos e momentos inesperados que mudam. Quem sabe os próximos meses ou anos, ou até a nossa vida para sempre. Foi o que aconteceu comigo, a guitarra até aí era só um instrumento que estava lá encostado por canto, eu tinha lá o meu órgão, era aí que fazia as minhas cenas, estás a ver? Mas a partir daquele momento em que eu vi o meu primo a tocar esta música, mudou. A guitarra passou a ser um instrumento, quer dizer, o meu terceiro instrumento, e porque a partir daí passei a criar muitas músicas a tocar, mais ou menos. Portanto, o principal motivo, já disse... estás a cortar a cena, então diz lá. Mas por acaso não foste tu a inventar aquela música com a minha guitarra percorri... Aquela música do Zé Plágio, que alguém diz que é dele. Foste tu a autora dela? Nem conheço, meu. Estás a dizer coisas que são fora do meu radar, estás a ver? Está bem. E com a mesma guitarra eu fiz um denominado concerto Storyteller, que não sei se já ouviste falar, mas também foi com exatamente com a mesma guitarra. Está gravado em som e em imagem. Quem quiser comprovar, pode comprovar, enviando um mail para playboy.pt. E depois disso, esta canção também faz parte de um programa de rádio Antena Web que tem entrado nas últimas semanas, chamado European Top 20, que vai para o ar às quartas-feiras à noite, por isso é a altura em que vocês não devem ouvir a Antena Best. E que tem acompanhado em esta e praticamente outro hino do rock, outra música que é considerada, estás a ver, tipo um mito, mito do panorama rock internacional, interpretada pelos Guns N' Roses, que por acaso, o 11 de julho de 92, esta semana fez 20 anos, saltou passou para o número 1 do European Top 20. Chama-se Knocking on Heaven's Door. Estás a ver com a knock, knock, knock, knock on Heaven's Door. Bate, bate, bate, bate nas portinhas do céu. E aí, estão fora disso. Este foi a parte da guitarra que eu disse. Esse momento foi mesmo ao lado. Jimi Hendrix, curto bué, mas agora não é Jimi Hendrix que vamos ouvir. Agora vamos saltar para o ano de 1992, ao ano em que este single foi lançado. Embora o álbum seja de 1991. O álbum chama-se Metallica. É o mesmo nome do grupo norte-americano que interpreta a próxima canção. O álbum, e isto também tem relação, também tem uma explicação para a minha vida pessoal, foi lançado no dia 12, de agosto de 1991. 12 de agosto foi o dia em que chama... Não. Foi bem que já aconteceu muita coisa ao longo dos anos da minha vida. E estou à espera que este ano aconteça, porque vai ser o fecho dos Jogos Olímpicos de Londres. Londres, yeah, Londres, Londres, Londres, Londres, Londres, Londres. De Tamisa, Yellowstone. Pronto, na casa de Tamisa. Sim. Muito bem, o Rio de Tamisa atravessa Londres. Como é que tu sabes isso? És weather freak, tu, yeah. Estás no top, meu. Devias estar no European Top 21. Tu eras o número 0, mesmo assim, curto cenas. Yeah. O álbum foi lançado em 91. Metallica, mas ficou mais conhecido como The Black Album, o álbum preto. Isto porque a sua capa era totalmente cor de laranja. Yeah. E então este single, que foi o terceiro deste quinto álbum de estúdio dos Metallica, e esta já é a parte em que estou a falar, à espera que a música de Jimi Hendrix acabe. Não sei se estou a manjar a cena. Se a música demorar muito, eu corto-lhe o pio e acabou a cena. Estão a manjar. Yeah, no dia 20 de abril de 1992, enquanto o Oscar Aninho recebe uma chamada por um Skype que eu vou mandar dar uma volta, vamos recuar então até 92. Fez 20 anos há pouco tempo, no dia 20 de abril, para uma música cuja versão que vamos escutar não vai ser desse CD. Isto porque a versão que o meu primo estava a tocar e que ele conhecia na altura era do álbum S&M. Oscar Aguinho deve saber do que eu estou a falar. Em 1999, o seu ano mágico. E curiosamente não foi a 20 de Abril, mas foi a 21 e 22 de Abril que o álbum foi gravado. Lançado a 23 de Novembro de 99, S&M, uma abreviatura de Symphony and Metallica, juntou este grande grupo de heavy metal, os grandes Metallica, com a San Francisco Symphony. A Sinfonia de San Francisco, que era dirigida por Michael Kamen. E então em 1999, no teatro de Berkeley Community, foi gravado este grande álbum, que continha uma versão que talvez, porventura, ficou até mais conhecida que o original da próxima canção que vamos escutar. Estou a falar bem, estou a falar mal, Oscar Aninho? Estás a falar muito, muito bué de bem. Então calha-me bué bem que a música vai acabar agora, Jimi Hendrix. Disco 2 de S&M, a versão ao vivo e juntamente com a orquestra de San Francisco, a música número 1 do disco 2 chama-se Nothing Else Matters. Vamos escutar os grandes sons dos Metallica. And nothing else matters. trust I seek and I find in you. Every day for us something new, a mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what you do. Never. Escuta. Obrigado. Aí, vamos ainda acabar. John Lee Hooker. John Lee Hooker e I Love You Honey. Eu adoro-te, querida. Oh, querida, é como tu quiseres. Não, eu faço querido, tu fazes querido, está bem? Eu agora quero me rir. Primeiro quero ouvir o teu resumo da semana. Sim. Ah, está bem. Eu vou ter duas questões que querias depois. Chega mais para a frente. Ora bem, o meu resumo... Ah, que querido. A pegar a minha alcoólica. Assim, fala aí. Ora bem, pessoal, a minha escolha... Aliás, resumo da semana. Desculpa lá, eu hoje coisas assim, umas coisas... Assim, para aqui para a cavidade bem alta, estão a ver? Prontos. Então... vamos lá ver. Isto hoje estou todo cego, já não vejo nada na minha frente. Mas pronto, vá, vamos lá tentar fazer isto do melhor possível, não é? Então é assim. Resumo da semana. Ora bem, foi uma semana interessante com 7 dias. 5 até agora. É a mesma coisa, 5 até agora, mas 7 daqui a 2. Mas estás a falar neste momento, estás a falar no sábado? Está bem, prontos. Olha, meu. Não, só para as tuas cenas, pega lá. Pronto, está bem. Sabe porquê é que eu cheguei atrasado ao nosso jantar? Porquê? Porque andei à procura de um CD que não era isso que eu queria trazer. queria trazer do senhor diretor que eu vou falar mais à frente, que ia lá tocar música. E era só guitarra, não sabia voz. Só que andei à procura, 10, 15 minutos encontrei. Olha, acabei de trazer este Guitar Heroes, álbum do ano 2001. Grande ano para o Carlos Bonaparte. Se não foi, passa a cena. É verdade. E que tem só grandes heróis para já. John Mayall, Jimi Hendrix e estamos ouvindo John Lee Hooker. Podes continuar a tua semana interessante de 5 dias. Yeah. Sim, porque a semana tem 5 dias úteis, não é? Quer dizer que o fim de semana é inútil, não é verdade? Yeah. É o que dizem. Continua aí as cenas. É a primeira vez que estamos a gravar com este novo sistema. Yeah, é verdade. Continua. Prontos. Então, foi uma semana assim, normal, não aconteceu nada. Prontos. Está-me a resumo, não aconteceu nada. Ah, meu, what a free man! Desse mesmo que já tomaste umas gãos, manás. Ah, meu. Então estás frito. Ah, acabou, tipo, vai ser cenas agora? Sim. E agora o que é que vai ser? Sei lá, o que é que vai ser agora? Não sei, ainda tenho que pensar. Não. Muita guitarra até agora, estou a curtir. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Toma lá, dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Dá-me lá. É que eu vim aqui, apresento-me aos mais. Digo tudo o que li nos três belos jornais. 25 de Abril ainda andava no infantil, seguindo o calendário, período revolucionário. Foi muito bonita essa manhã de quinta-feira. A nação afluiu aflita, parecia uma brincadeira. Veio a revolução. Temos governo ou não? Não. Dá-lhe o beat. Yeah. Eu não sei o que inventar, sem inspiração, isto vai ficar sem ar. É, neste escolhão. É um... E agora vou dizer qual é que é a escolha que eu fui escolher. Passando o pleonasmo, desculpem lá, com esta estupidez até o pasmo. Bem, vamos ouvir uma música que é um espetáculo, mas eu já não recordo qual é que é. Ainda há pouco sabia, juro que é sério, ainda há pouco sabia. Ah, já sei qual é que é. Poxa, é do tua indivíduo tia. Que também se chama Carlos. É, mas um Carlos. Um Carlos que é santo ou anda com a Ana? Ana. É um Carlos Santana. Ah, meu, curti bem. Desculpa lá, é do banho. Yeah. Ou melhor, da falta do banho. Também de ti, não me estranho. Pois, normal. Vamos ouvir o Carlos Santana com um tema que fala sobre os Estados Unidos. Yo. E que se chama Europa. Uma grande música dos Estados Unidos, mas que falam da Europa. Tu é de mim ou tens a cabeça toda torta? É das brocas. Estás a ver? Não estou a ver. Já também não. Pois também não. Sabes como é que é? Eu sou como o morcego. Gosto do teu, sabes como é que é? Tipo, a representar no top do rap. Sabes como é que é? Eu não sei, mas faço conta que sei. Assim é que tem que ser. Faz o que faz e quando não sabes inventa. Só ao menos podes fazer alguma coisa, mesmo que não seja de jeito. Tens é que impor respeito aos teus gunas, estás a ver? Mesmo que não tenha jeito, como este rap feito a preceito. Ainda não disse que esta é a música número 4, Eddie Taft, John Ackerman, e a música chama-se Pitons. Pitons, eu gosto de ver as Pitons, curtiste, estás a ver a minha sineita com a garina. Já agora, arranja-me também uma menina, Pensei que a menina não precisava de ti, porque ela agora já sabe o que é isto, Ai, a guitarra, grande som que estamos a curtir, grande som que estamos a ouvir, e agora vamos lá subir. Subir. Espera aí, estou a subir. Sobe aí, mano. Sobe aí, mano. Já vou. Acho que estão-me a chamar, mas eu ainda não vou. Já vou. É na altura de continuares a falar sobre o Santana, senão aqui estás a levar um chapo nessa pestana. Olha a pestana. Se não me voas uma pestana e depois eu chamo a minha mana e chega para frente com uma katana. Seu grande sacana. Chega para a frente, senão encostas já ali com a força na cama, anda lá. Depois o macão solta de em cima. Eu tenho muita pena dessa menina. Para fazer mais uma rima. Chamo toda a minha garina. Não, chama só pela metade. O resto eu digo-lhe a verdade. Gordinho. Fala lá da Europa, dos Estados Unidos, lá dessa confusão toda, que não sei o que é que estás para inventar. Aquela música que é uma balada. Aquela. Já ia estragar a cena toda. Não é aquela música da Adelaide Ferreira, mas a outra. Essa sim que é original. A música até é bué conhecida. Sim. Mas eu não ouço há muito tempo. Na tua vida. A minha vida, curtiste esta. Outra vez estava com a Inês. Não sei qual era, mas não faz mal, eram duas ou três. Não importa. E essa da John Ackerman nunca mais acaba, que é para não subir na tua. É verdade. Eu escolhi esta música porque gosto e porque me faz lembrar as noites do Cidade by Night. By Night. Os tempos em que a rádio Cidade era brasileira. Era. Mas já não é. Tu curtes brazucas para andar com uma coisa nas fuças. My night. E mais, conta aí machinas, conta a música não acaba. Conto, enquanto a música que não acaba, que agora esta cidade não vale nada. E a verdade é que no tempo dos brasileiros eu ouvi os dias inteiros. E tenho saudades desse tempo. Porque não era um azeiteiro. Saudades desta música. Saudades dos tempos de criança em que eu não pensava em nada e tinha muita esperança. Podia ser um pouco inconsequente ou inteligente. Mas eras contente. Mas andava feliz e contente. Agora estou crescido. E estás todo full. Estás bem fornecido a ganza que eu tenho hoje dei. Por isso agora vou lá se respeitas. Não, o que é que eu faço contigo? Nem sei. Podes fazer o que quiseres. Com se mais estivesse 20 no tom de fade out, ou 30 bom. Ou 40 ou 50 mulheres à vontade. Por acaso a mulher era uma moça que eu escolhia para o quadro de amanhã, que já foi ontem, mas é amanhã. Mas acabei de deixar de um lado e escolhi para os brasileiros, foram o trem dos 11 e a outra, já não me lembro, que sou velho. Já sei, foi a mania de você da Rita Lee de 1979. Curtiste? Curti. Sabes como é que se diz em cima de, em alemão? Como é? Über. Não. Auf dem. Auf dem. Auf den. Quero mais grande, meu. Jan Ackerman, gosto do teu Pitons, mas nunca mais acaba. Já estás quase há 10 minutos nisto. Mas inventar é bué da fixe. Sobretudo quando vamos aqui para a Peniche. O tempo de um programa que se lixe. Curti bué. Já te disse que já há 50 anos não lavas os pés. Gostas deste mix de DJ? Tem muito à frente. Não precisas de aparelho nenhum para fazer estas coisas à inteligente. Mas agora vai acabar? Não, ainda não. Já está a durar muito este escolhão. E esta rima? E ali o teu cão? Já deve estar a pensar, este cara chama-me um. Nunca mais calão. Sabes o que é que faz? O que é que faz? Um cachorro em frente à televisão. O que é que faz? Está a ver pela webcam. Curti. Vai acabar. Vamos cortar aí Santana com Europa. Eu ouvi um passarinho. Damos espaço ao grande rei B.B. King. Yeah. Já não temos que improvisar um rap como há bocado. Agora... Ai não, ele agora canta, é? Vai cantar, juro. Sweet Little Angel. Meu... doce, meu querido pequeno anjo. A música é para ti, Oscar. Obrigado. Da parte dele. Retiro o obrigado. Se eu não cantar, vou começar a improvisar. Estou só horas, a avisar. Talvez podes continuar a falar. Vou falar que ele não vai cantar, porque estou com vontade de inventar. E de falar mais perto do microfone. Exatamente. Ainda seria para ainda melhorar. Que não vais cantar, porque a mim apetece-me improvisar. Porquê é que tu dizes a mim apetece-me? Se já estás a dizer a mim, exclui o me, o pronome pessoal, na primeira pessoa do singular. Essa crítica eu vou aceitar, mas só na altura em que te ouvir rimar. Porque assim tem de ser para um poema fazer. Um rap como deve ser. Inventar, mesmo sem saber o que estamos a dizer. Mas a verdade é que ao criar um poema, estás perante ti próprio a criar um dilema. Porque se te dizes um determinado verso, já não sabes o que hás de dizer a seguir. E depois dizes que eu sou perverso por forçar certas rimas em certas melodias que são criadas na altura, como bem tu sabias. Mas voltando-te ao mim, apetece-me e não me esqueci. A verdade é que algo está a mais e tu sabes que é assim. Né? Uhul! Yeah. Sim. Obrigadinho. Se não, não te esqueças da música, levavas no focinho. Não te esqueças é que a escolha é minha a seguir. Se não estás aqui, estás pela janela a bolir. Yeah! A música está a aumentar. Podes-me mandar. Já está, já posso falar? Ou tu ainda ias continuar a improvisar já que ele não vai cantar? Podes começar, eu vou-me calar. Quando vontade de ganhar. Isto parece uma letra dos Amor em Led. Chegou. Não, ia fazer 91. Ora bem, a próxima escolha até vem numa sequência cronológica em relação a Nothing Else Matters. Ah, devo já felicitar porque a música da Europa que acabamos de ouvir ao bocado no arranjo e rima para curtir deve agradar muito ao meu pai que gosta muito desta música. É aquilo que escolheste. Muito bem, Londres. Tinha falado Londres. Ora bem, nós vamos seguir uma... A música é muito alta, depois não fica assim coisa imperceptível. Opa, contigo fica, comigo ouve-se bem, que eu estou a ver os gráficos. Está bem. Assim está bom. Está melhor. Antes que a gente tinha... Assim está bom. Olha, canta antes que a gente tinha a vizinhança à porta. Está bem, pronto. Assim está bom. Também me tinha... As coisas estão fechadas, não serve. Bom, numa sequência cronológica em relação a Nothing Else Matters, a partir do momento em que eu descubro um gosto, um prazer enorme em tocar a guitarra e começar a apanhar as coisas e passado o ano fiquei a saber que no fundo estava a fazer o mesmo que o meu avô fazia na altura com o rádio e com o fado. Sempre que ouvia um fado, ele era do género, a mulher chegava, olá, espera aí mulher que já vou, e continuava a tocar, a acompanhar a melodia que estava a ouvir. Ah, anda a comer, vão andando que já vão lá ter. Continuava a acompanhar a guitarra e às vezes ficava até às 2, 3 da manhã, sozinho lá na cozinha, com a rádio ligada, e a escutar fados e a tentar a acompanhar na guitarra. Era assim que treinava e tal. Profissional, estás a ver? Uma categoria. Claro. Sapateiro, mas profissional. Faz lembrar os meus tempos, fadista. De seguir a faixa número 6, vem aí Eric Clapton e Dragging My Tail. Este canta? Canta. Acho eu. É a primeira vez que eu vi este CD. Curto sons da guitarra, então continuando na história da guitarra, a partir do momento em que eu descobri lá o instrumento e passou de uma corda e meia para seis cordas, ou seja, quadriplicou, é como os salários em Portugal, quadriplicam de um momento para o outro, de 1 a 5 passou para 6, e eu a partir daí, o que é que eu queria fazer? Queria tocar, queria enverdar-me pelo mundo da guitarra, enverdar-me, cortiste. Cortiste, pois, enverdar. Yeah, então, enverdaste. Embebedei-me. Ficaste verde? Fiquei verde. Já, meu. Na altura já era verde, já era do Rio Ave, já nos anos anteriores. Olha lá, está a partir de 1999. É o ano mágico. E bala. E então, a partir daí o que eu queria era ter músicas para tocar e ter alguma coisa à minha frente. E eu lembro-me que a primeira pessoa, a pessoa que me ensinou acordes básicos, na altura era Dó, Fá, Sol e acho que Lá menor, já não tenho certeza se um Lá menor não ensinou, e o Mi menor. Foi exatamente o mesmo tio que era o proprietário da referida guitarra que eu falei na intervenção anterior que o meu primo estava a tocar. Estás a perceber? Uh-huh. E então esse meu tio é que uma vez, eu lembro perfeitamente, estava lá em casa e ele ensinou-me, olha, assim, foi lá já, quando a guitarra em vez de ser uma e meia já tinha seis cordas, estava lá no sofá da minha sala e ele foi-me ensinando lá à minha beira, tal. E foi a partir dessa base, mas é engraçado que hoje, se me perguntarem e tentar recordar como é que eu soube os outros acordes todos, eu não me lembro. Não sei mesmo. E na altura não tinha internet, nem sabia, nem tinha maneira de ver. Depois experimentando? Mas não sei, sei lá, eu não sabia. Eu sabia fazer aqueles acordes. Dó, Sol, Fá, Lá menor e talvez Mi menor. Mas, quer dizer, no fundo o primeiro que aprendi foi Mi menor, que é a base de Nothing Else Matters, mas eu estava a tocar, sabia lá que estava a tocar Mi menor. Mas agora, a partir daí, eu sei, é que a partir daí as músicas que estava a tentar arranjar, o primeiro grande maço, não de papel higiênico, mas sim de folhas para tocar, veio precisamente do mesmo CD, do responsável pelo mesmo CD que eu gostava de ter trazido hoje, que é o proprietário da Escola de Música, que a gente já bem sabe, que anda com motinha, e era o outro mesmo sobrador de aprendizes a ser meu primo. Portanto, ele mesmo foi ele quem me forneceu uma lista de folhas que ainda hoje tenho lá em casa, foram o meu primeiro contacto com acordes de guitarra e a tocar músicas. E eu, na altura, ficava todo contente, devia ter, sei lá, 15 anos, não sei, ficava todo contente de tocar as músicas que havia lá. Tinha, sei lá, Dunas, ou Another Break in Dawn. Oh, acabou já, pá, agora que eu queria que durasse mais. Bom, você também falta pouco. Lembro do Dunas, o 125 Azul, foi... Não era 125 Azul, ou era? Eu gosto é do verão, eu gosto é do vibrão, o Stand By Me, Benny King, pronto, várias melodias que ficaram, e isto parece que é quase tu a recordares as suas cassetes de vídeo, e eu estou a recordar os papéis que me iniciaram no mundo dos acordes da guitarra, e... Depois deixa-me dizer uma coisa, quando é que vais? Sim. Uma delas, e a música que talvez mais gozo me dava a tocar, era a próxima que vamos ouvir, que é a mesma canção que, no ano passado, portanto, em 1902, foi tocada e interpretada ao vivo por uma pessoa que eu já conheço também desde miúdo numa festa de uma escola de música que nós até tivemos o privilégio de escutar durante uma emissão dos Códigos Todos, escolho eu. Festa esta que vai-se prolongar amanhã, ou seja, ontem. Sexta-feira, 13 de julho, vai haver nova edição e foi também por isso, quer dizer, não foi, porque estas escolhas inicialmente não houvesse aquela paragem, eram para ser para o dia 7 de julho. Sim. 7 de julho. Mas devido à paragem ficou para esta semana. A semana passada foi o Oscar. E então, ainda bem que calhou agora, porque isto está a ser gravado um dia antes de uma festa que faz lembrar que na festa do ano passado foi interpretada esta mesma canção. Que para mim é dos melhores hinos, das melhores canções que já foram feitas. E em termos de solo musical não é a coisa mais complicada. Mas em termos de guitarra, e hoje estamos, não sei se já repararam, estamos com muita base na guitarra. Centro-me nesta canção, porque para mim porque para mim é das melhores que existe no género. Também há base para a guitarra, não sabia. De fevereiro de 1977, vamos até Los Angeles, Califórnia. Já disse metade do nome da música. Vamos escutar... Ai, tens de dizer uma coisa. Diz. Ia dizer... Sabes como é que se decora o como deve ser as 7 notas musicais? Como é? É Lá, Mi em cima de Si, a fazer Fá Fá ao Sol, que até vai de marcha ré, aliás, até vai de marcha ré e mete Sol. O pena e o problema e o que há a lamentar disto tudo é que já disseste isso num programa, mas está bem, pronto. Ai, já. Não, diz outra vez, e para a semana diz outra vez que eu faço conta que nunca ouvi. Está bem. Ora bom, vamos ouvir os Eagles, portanto, homenagem aqui ao clube do Oscar Adigno, das Águias. As Águias e os Eagles, em 1976, gravaram um single que foi lançado em fevereiro de 1977. Tem 6 minutos e 8 segundos, portanto, não é tão grande como a Nothing Else Matters, mas também não fica muito longe. Portanto, este programa hoje vai para 3 horas. Não, estou a inventar. Vamos ouvir The California, Eagles e Hotel California. Gun song, my man. Gun song. Yeah, gun song. Tu naquele som. Ah, não tenho outra coisa para contar. No ano passado, quando cantaram isso na festa, o que estava... Não sei se te lembras, acho que a música passou lá na TVT, que tu já não te lembras. Eu só fiquei na agora. Não, só te lembras dos violinos. O que estava a cantar, ele está à vontade, já tem muitos anos aquilo. Mas o que estava a tocar na guitarra elétrica é novo, ainda é mais novo que nós. E ele pôs a cantar na parte do som, e depois há aquela parte, tum, tum, e ele batia assim na perna à beira dele. A desafiá-lo, género, tum, tum. A primeira vez que ele fez isso, o outro enganou-se, meteu água no sol, na guitarra. Segue-se Eagles e Hotel, depois Nothing Else Matters, mais um grande som e Europa. Hoje vamos aqui curtir bués. Chega a ganza. Hotel California. Thank you. just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. The lights of the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Faixa número 7, Mike Bloomfield e Only Golly. É, meu, continua aí as tuas cenas. Sabes aquele bom, bom, bom, bom, bom, bom, fazendo lá. É, meu, para ti também, contigo aí. É, está em casa, olha aí. Olha, mama. Mama e tudo. Sabes que uma vez estava ligou uma senhora para a rádio. Uma rádio, não foi bater, não é? Uma rádio, já não sei o que é que ela. Que é que foi, estavam a falar no, nos peitos, não é? Não é da cabritinha, era mesmo da senhora. E a senhora. Agora falei a mama, lembrei-me. Depois a senhora. Ai, daí há quanto tempo é que os seus filhos mamaram? Ah, mamaram pouco tempo que eu tinha que dar mamar ao maior. Oh, marido, mas diz assim aquilo. Olê! Foi bem e bonito. Estou com a arrumar. Padre Marcelo. É, estou a ver com as mãos no ar, hein? Olha, eu vou ter com as mãos ali no ar, ali no canto superior esquerdo, hein? Meu, se ainda te lembras, fala aí da tua escolha. Já, ora bem. Agora vou falar assim um bocadinho mais a sério, apesar de coisas. Eu há pouco andei a rimar e o caraças. Não, pois. Sim, assim está bom. Assim está bem, pronto. Mas é assim, há pouco eu pronto, eu falei aqui da Europa, né? Sem meio a rimar e o caraças, pronto. Mas agora vou falar assim sem ser a rimar, pronto. Está naquela, pronto, para não ser sempre a mesma coisa, pronto. Então é assim, a música Ah pá, coincide mais ou menos tipo no género, estás a ver? Se é mais ou menos, já não estou a curtir. Tem que ser mesmo assim top. Ah pá, acima, top. Acima de tudo coincide no nome, estás a ver? Aí, então não estou a curtir. Se vai escolher a do Tupac, não tem nada a ver. Não é Tupac, não é, não se chama Hotel California. Não é a do coisa era California. California! Não, chama-se Blue Hotel. Ah, é da parte do hotel. Está freak. Isso é que é Elvis Presley? Não. Não. Não é do Chris Brown. Como é que se chama? O Chris Isaac. Ah, já, meu. Passa uma música dele na quadra já amanhã de ontem. Wicked Game. Eu escolhi essa música. Ora bem. Esta música tem vários motivos. O primeiro deles foi também ter a ver um bocadinho com a Hotel California. Se calhar o género não tem nada a ver, mas está-se boy da freak. Não é tão... Não, peraí. Ó meu, 1986, já, está-se. Prontos, não é assim tão metaleira, estás a ver? Mas tem o seu coisinho, estás a ver? Deve ser a música mais pequena de hoje, 3 minutos e 10. Prontos, e então, não consegui escolher um dos desenhos animados, são 50 segundos. É. Está frio. Já não sei qual é que é a tua escolha, mas pronto. Mas... Aquela que tu não sabes qual era. Oh, babalhoco, está-me a sujar. Não. Fala aí, pá. Não, o Badalhoco estava lembrando um pedaço ao bocado, está a dormir. Ah, tadinho. Fala aí, da faixa número 3 do álbum Chris Isaac 1986. Prontos, ora bem. Homenagem. Yeah. Agora deixar. Dá espaço aqui aos grandes artistas. Ah não, isto era só o final. Eeeeee, que bonito! Ei, olha, até o senhor, o coisa do disco, estás a ver? É o Carlos, que ouvimos ao bocado. Ah, é? Assim de vista não parecia. É grande, mais novo. É, grande malha esta, man. Ya. Apela à nostalgia, não é? Da tua pia. Hás de me ajudar a piratear esse CD. Ai, não é piratear, é passar. Não, só eras pirata se mandasses pelo Mega Upload, mas como já não piratias. Fala o som desta grande song. Espetáculo. Fala o som desta grande song. Exatamente. Está tudo controlado, meu. Estou todo drogado, mas sei o que estou a fazer para passar. Já. Yeah. Ora bem. Prontos. Então é assim. Cadê a música? Por acaso é. Não conhecia. Santana, as the years go by. Conforme os anos vão passando, a gente vai ficando mais nova. Chega para a frente. Ah, é? Mais. Prontos. E então? Isto é uma música em homenagem a algumas coisas. Primeiro, em homenagem à Hora Zero. É um programa que vai fazer sempre parte da minha vida. Por muitos anos que eu depois não realize. Mas é um programa que eu fiz na minha vida, que eu adoro fazer esse programa. Em homenagem a uma disco externo, porque eu tinha aquelas musiquinhas todas e não sabes que é assim, bué da nice, estás a ver? Imagina. Homenagem ao disco externo, mas estás mais drogado que eu, homenagem. Claro, porque eu disse que estava todo cego, por algum motivo, não é? Oh meu, estás mesmo todo cego. Mas olha, mas vou-te explicar. Não, porque é assim. Opa, é uma cena, tu chegas, imagina. Tem que começar a comprar a ganza mais leve para ti. Ficas todo marado. Eu vou-te explicar. Tu chegas a uma altura... É que no mundo tão, estás a ver, tão, pá, um corrupio do caraças, estás a ver, prontos, pá, e tu apetece entrar num mundo diferente, estás a ver, portanto tu ligas ali o disco externo, pá, e entras num mundo que não tem mais fim, aquelas são músicas e discografias, estás a ver, ai, pronto, então, eu adorava esta música, é um bocadinho, eu descobria num desses discos, numa dessas, pastas, ah, sim. Uma dessas pastas. Obrigadinho. Uma dessas pastas, desses álbuns, pronto. Então, para que essa mesma coletânea. E então, eu na altura separei a faixa, não é? Separei a faixa e coloquei. E foi isso. Foi por isso que eu a tenho. Porque separei, coloquei no PC. Não, o ambiente assim é melhor. Mas a verdade é que, por acaso é. Por acaso é. Mas é assim, e esta música é um bocado um símbolo, é um bocado como uma porta para algo que neste momento já não existe. Mas aquela porta está lá. Para se calhar algo que possa voltar a existir, porque eu lembro muitas vezes que ouvi esta música, Blue Hotel, e depois dava-me vontade de ir navegar no meu disco externo. A verdade é que não dá para ter noção, eu tinha milhares, centenas de milhares de álbuns, posso dizer. Teria talvez mais 300, 400 mil álbuns. E a verdade é que para mim aquilo era um mundo que não tinha fim. Eu podia ficar 2, 3 meses sem tirar nada da internet, se eu quisesse. Continuava ali a ter coisas para explorar, material novo para conhecer. E pronto, e para mim foi uma... Obrigado. Essa música é bonita. E para mim foi uma perda enorme. Eu escolhi esta música, por um lado, é para corresponder mais ou menos ao género, não é? Por outro lado... Mais ao título que ao género, mas também... Então é verdade. E por fazer esta homenagem, digamos assim, não é uma homenagem, é uma tarde de saudades. Porque é verdade que ainda posso voltar a ter o meu disco, mas faz-me falta aquela porta mágica. Faz-me falta aquela porta mágica para entrar para um mundo que não tinha fim, literalmente, porque eu tinha... Assim, mesmo que eu começasse pela parte da Cardinal, que era onde tinha as bandas tipo Three Doors Down, Four Taste, percebes? Números. Sim. Até à pasta Z... To tinha... Unlimited. Por exemplo, Two Brothers on the Floor. Pronto. Tu és o macaco. Two Pack também. Tu és o macaco, não sei. É. Four Girl. assim, eu tinha... A verdade é esta, eu tinha... Eu podia navegar por onde... Inclusive, eu tinha pastas que era de A a Z. Mas depois havia a B e a portuguesa. A T e a Tops, e a S e a Sets, ou seja, eu tinha, e depois repara, dentro da pasta Portugal, tinha outra vez de A a Z, e uma enormidade de discos, de coletâneas, e depois aí de A a Z tinha F, Fado e Folclore. E Fátima? Não. E era só isso que eu tinha, em relação a da Obsidiar, ou seja, tinha 28 pastas. Mas o Abcedário tem 23 letras, 26. Ah não, pá, eu não tinha 28, só tinha... Porque alguns artistas escrevem com capa. Não, mas eu tinha 22, mas porquê? Por causa dos Wonderland e dos... Mesmo assim são 26 letras. Pois são, mas mais a pasta Fado e a pasta Folclore há 28. Tá bem. E o Cardinal, 29. É isso, pois é isso. E 29, era 29, era. E outra era mais porque eu tinha... Ah, eu já tinha algumas pastas, ou seja, de A a Z, isto fora da pasta Portugal. Fora da pasta A a Z tinha, sei lá... H, ok, o H não tinha nada. Depois tinha... Tinha T, Tops, Turquia. Porque tinha uma parte grande de músicas turcas. Depois é que passava para... E disse, perdi tudo, não sei... Inclusive perdi umas gravações... fantásticas, de 1903. E a verdade é esta, depois assim, aquela parte antes entre o Cardinal e o A, ainda tinha uma que dizia 1887 e 1955. E aí tinha mais de 45 mil músicas, ou melhor, gravações, e entre 1860 a 1955. A parte tinha o nome de 1887, porque eu, quando a criei, a gravação que tinha mais antiga era de 87. E não sei explicar muito sinceramente, esta música como que me dá uma esperança de alguma forma voltar a reabrir um espaço, nem que tenha que construir de novo, porque eu posso ainda recuperar aquilo que tinha ou perder tudo mesmo. Mas não sei, esta música é esse símbolo de esperança para mim. E este Blue Hotel faz-me lembrar, o que me faz lembrar um Blue Hotel? Um hotel azul. Faz-me lembrar um quarto. Do Fica Pia. Faz lembrar um quarto, não me traduz a boa imagem que eu tenho da música. Um quarto confortável, quando tenho precisamente à minha disposição nesse mundo. Sabes? Mesmo. Olha, o meu disco externo é quase como a própria internet. A música que ouvimos era a faixa número 9 da Blues Brothers, com Mark Knopfler, vocalista dos Dire Straits, com Where Are You Tonight? Onde é que estás esta noite? Em casa. Se quiseres ligar a visitar-me. Pronto, faz lembrar precisamente isso. Sabes, é quase como se para ti a internet, porque é um mundo imenso, Não é? É um mundo imenso. É um mundo imenso e não é. O mundo está muito perto da tua mão. Tu basta clicares em alguma coisa no Google, está feito. Não há, quer dizer, já quase que não há lugares secretos, sei lá, eu ou então jogo com o azar e vou parar sempre as páginas. Mas pronto, mas a verdade é que é um bocado isso, aquele espaço não tinha limites. E começou com muitos anos, eu já tinha aquele arquivo desde 2005, primeiro num PC com 35 GB de espaço. Em que andava sempre à pinha, porque depois eu passava para CDs. Eu tinha para aí 240 CDs, só com músicas. E pronto. E depois arranjei o disco externo. Outro disco externo, que era onde estava aquelas músicas, e pronto. Então é assim, mais ou menos. Vamos esperar que se recupere. De todas formas, esta música é... são os saudades desse tempo. E para mim é uma das minhas, um dos meus símbolos. O símbolo remonta ao ano de 1986, o álbum é Chris Isaak, o segundo álbum do cantor com o mesmo nome, faixa número 3, chama-se como? Blue Hotel. Blue Hotel. On a lonely highway. Blue Hotel. Mitch Ryder com Little Latin Loop-a-Loo, foi 4 anos. Little Latin Loop-a-Loo, Little Latin Loop-a-Loo. Estás aqui, estás a falar. O que é? Foi biju? You know it, know it, I'm singing and I'm grown and I'm singing. Olha, não conheço a música lá nenhuma e já sei as coisas a ver isto. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather. You're so weather. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather freak. You're so weather. You're so weather. You're so weather freak. Muito bom. Depois do Mitch Ryder, ok. Enquanto o Mitch Ryder, né, continua aqui a cantar sozinho, já o deixamos. Nós vamos viajar até um álbum que me diz muito e não foi sem querer que o deixei para o fim. Eu não sei, já contei esta história. Mas decorria o ano de. Não sabes como falar? Pois não. Decorria o ano 2000 e no meu aniversário. Pelo teu aniversário. Um dia. Oh, sabes o que eu escrevi? Love the way you lie. Ah, que caraças! Ainda estás com aquela música na cabeça? É, eu não estou com isso na cabeça, estou com os nossos momentos na cabeça. Oi, também estar aqui, são hoje. Bem, a verdade é que decorreu o ano 2000 e no meu aniversário eu recebi um álbum em 2000. Que tinha sido lançado no ano anterior, se não me engano, mas aqui, como é 99, ele vai já, o Oscar Anilinho vai já definir se foi ou não foi. O álbum é do Sr. Carlos, que já ouvimos aqui, um senhor mexicano chamado Carlos Santana, é 99, exatamente, chamado Supernatural, não é verdade? 1999, conseguiu 9 prémios Grammys, 9! É porque era 99. É, foi por causa disso. Incluindo o álbum do ano e ainda 3 Grammys latinos. Conseguiu chegar à platina 15 vezes, 15 platinas nos Estados Unidos da América. Bem, isto foi um sucesso como não se via há muito tempo, não é verdade? É verdade. Cara, não sei, nunca tive nos Estados Unidos, mas se não dizem. Mas 9 Grammys. Então já acabou. Olha, acabou de ir ao fundo da música. Segue-se John. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil. Isto é John Mayall's Blues Breakers com Eric Clapton. I'm your witch doctor. I don't need no money, the doctor. Bom, Supernatural foi-me oferecido no dia 18 de Abril de 2000. E eu fiquei contente porque era o álbum de referência na altura, como te deves lembrar, se não te lembras, faz conta. Maria, Maria. Pois é. Não, o primeiro até foi o Smooth, se bem te lembras. Depois é que veio o Maria Maria, depois veio. Hey now, all you sinners, put your lights on. Put your lights on. Não? É aquela. Não vou ouvir aquela coisa com a Michelle Brandt, ou como é que ela se chama? Não sei. E aquela Corazón Espinado. Essa é de antes, não é? Foi o quarto single. Foi o quinto single. Ah, foi. Eu e era a faixa, agora sou eu, é a faixa número 8. Se bem me lembro, okay, agora estou a confirmar. Só as vezes que eu já ouvi aquilo. Bom, este álbum tem várias referências para mim, desde logo que eu ouvi no meu início de adolescência, foi o álbum que eu ouvi mais vezes. Faixa número. Ah, 9. A 8 é a migra. 9, Coração Espinado. Eu acordava todos os dias, durante meses, talvez anos, com a primeira música deste CD, porque era o CD que estava lá no aparelho. E quando o aparelho chegava ao despertador, começava a tocar a primeira música deste álbum, que era... Mas não é, isso é quando se vê. A história engraçada que eu tenho para contar é que isto... Isso é contar-se. Isto foi off para já. Isto foi oferecido 18 de Abril de 2000, uma quarta-feira, num restaurante perto da minha casa, em que eu estava a jantar com os meus pais. Ora, 12 anos depois, a 18 de Abril de 2012, a uma quarta-feira, estava eu a jantar com os meus pais exatamente no mesmo sítio. A verdade é que... Ah, calma, vamos, música nova. Jimi Hendrix, Good Times. Good times. Bons tempos foram esses que eu vivi. Na minha infância, nos meus tempos anos, eu dizia que aqui fui gerado e aqui nasci. E que estava eu a dizer que 12 anos depois, também uma quarta-feira, 18 de abril de 2012, eu também fiz ano. E eu e os meus pais fomos jantar ao mesmo restaurante. E a verdade é que no dia 18 de abril de 2000, nessa quarta-feira, com aquela companhia naquele sítio, o Chelsea estava a jogar com o Barcelona para a Liga dos Campeões de Futebol. A 18 de abril de 2000. A 18 de abril de 2012, uma quarta-feira, o Chelsea estava a jogar com o Barcelona para a Liga dos Campeões de Futebol. A diferença é que há 12 anos, felizmente, o Barcelona ganhou 5-1 ao Chelsea. Desta vez, o Chelsea eliminou o Barcelona, que, se bem que te lembras, estava lá em minha casa. O Chelsea... Ou foi a primeira mão ainda? Foi a primeira mão ainda. Ah, ainda foi a primeira mão. O Chelsea ganhou o Barcelona lá em Londres. Londres! Londres! O Chelsea ganhou o Barcelona lá em Londres. E é curioso que, passado 12 anos, há uma quarta-feira, no mesmo sítio, a celebrar a mesma data, só que desta vez não houve CD do Santana. Mas pronto, este CD acompanhou-me durante a minha adolescência e grande parte dela. Para mim, continua a ser a grande referência do final, daquela altura, do final da década de 90, quer nacional, quer a nível internacional. Faz reportar ao ano mágico do Oscar Aguinho, 1999. E já que estamos em guitarra, eu vou pegar numa música que não foi lançada como single. Posso estar enganado, mas se calhar é a primeira vez que eu vou escolher uma música que não foi single. E já fiz, ora, 89, 90 vezes 270, 277 músicas, tirando o aniversário, 264 escolhas, e acho que esta é a primeira que... E duas repetidas. 262. E acho que esta é a primeira que não foi single de qualquer trabalho discográfico. A verdade é que... Eu pus-me a pensar, bem, havia vários exemplos para retirar de bons. Deixa-me falar então, de qualquer trabalho o quê? Discográfico. Discográfico. A verdade é que pus-me a pensar, bom, há várias canções que se podia retirar um bom excerto de guitarrada, como este estamos a ouvir aqui. Do Jimi Hendrix. Mas lembrei-me do Smooth, lembrei-me dessa que estava a cantar de Maria Maria. Lembro-me do Put Your Lights On, mas isso é tudo singles. Vou buscar uma música, You're the Love of My Life, foi mais um single lançado. Que giro, Put Your Lights On, devia ter escolhido essa, que foi lançada no dia 28 de março de 2000. O dia de anos da Stefano Germanotta. Essa não era a festa de abertura do disco? Ah, pois não, já não, Put Your Lights On era a terceira. Isso não foi single? Não, Love of My Life é a segunda. Estás a falar de Put Your Lights On ou não, Love of My Life? Não, estou a falar desse... You're the Love of My Life. É número 2. Acho eu, chega a ver. Essa certeza. Porque essa música... Foi single, o quarto. Bem parecia, porque eu lembro de ouvir essa música. Eu estou a dizer, vou buscar uma que não foi single. Que além de juntar o Santana, que para mim é das referências a nível de guitarra, dos vivos, para mim é o melhor, e ele e Eric Clapton, talvez. Foi buscar uma senhora do rap, que eu não sei o que é feito dela, deve andar na droga, como a gente. Até mira não andar no nosso meio, não. Se é que anda na droga, chamada Laurie Neal. E a Laurie Neal, que na altura cantava com o CeeLo Green, que sabia-se lá quem era esse. Hoje já se tem alguma fama. Foi escrita e produzida por ela, pela Laurie Neal. É das maiores músicas, é a terceira maior música do álbum, 5 minutos e 54. Eu disse que hoje era só... A primeira tem para aí 7 ou 8 minutos, a segunda tem 6 e tal, nesta faltam 6 segundos para chegar aos 6 minutos. É só grandes músicas, e não é? Exatamente. E então, o fascínio, eu sempre tive um fascínio especial para esta música, se calhar devia ser... Oh, acabou. Também agora não vou escutar mais, porque eu já vou acabar. Acho que tive sempre um fascínio especial para esta música, pela maneira que tu, se não conheces, vais ouvir, logo no início é... Depois começa. Do you like them? Do you like them? Depois começa. Pronto, temos bons excertos de guitarra aqui. E por isso é que, ainda antes, agora comentar com os nossos ouvintes, antes de começar a gravação deste programa, antes da primeira intervenção até, eu estava aqui a cantar uma música para um terceiro escolhão cada casa, que eu estava a dizer: Oh, badalhoco, estás-me a sujar a camisa. Porque é a mesma coisa do refrão, estás a entender? E ele ouviu-te. É, ouviu. Vou ter uma linha ressonante. Não, é, escolheu o fundo. Ah, foi isso. Eu, nesta música, temos na guitarra principal... Já tinha saudades de ouvir este som. Carlos Santana. nos vocais Laurie Neal e Cian Lowe, Green, guitarra rítmica Francis Dunnery e Al Anderson, nos teclados Laurie Zolland, a programação de Kobe Brown e Shea Pop, está bem, nas vozes de fundo, como é que se diz? Segunda vozes. Backing vocals. Isso é em inglês, estou a falar em português. Como é que sabes que é backing vocals? Para cada um que está ali escrito. Lanisha Randolph e Laurie Neal também. Saxofone e flauta, Danny Wilinski. Trombone, Steve Tourette. Trompete, Earl Gardner. E tuba, Joseph Danley. É a primeira vez neste programa em que nós usamos todos os intérpretes dos instrumentos todos e das vozes de uma música. Portanto, isto merece nada. Continuando, a faixa número 6, para mim, a que diz mais a história do álbum, já expliquei, e das coincidências para este ano, e que acompanhou a minha adolescência, é o álbum, talvez a seguir, juntamente com os álbuns de Resistência, Mano a Mano e Nas Selvagem, e as compilações que tem lá em casa dos Beatles, e ainda o CD de Rui Veloso, neste caso o DVD Concerto Acústico de 2003, é o álbum, talvez, internacional que escutei mais vezes. Chama-se Supernatural, e na faixa número 3, traz uma mistura de Santana, Laurie Neal e Cilla Green. Chama-se Do You Like The Way? E aproveito para perguntar ao Oscar Alinho, gostas do caminho que estás a tomar na tua vida? Isto não era suposto, mas lembrei-me agora, que era para tu falares. Gosto. Muito bem, Do You Like The Way? Santana e Laurie Neal. It's a new day, my crew stays forever striving. Get thanks, yeah. Cause we alive and get through the gun, and now we see the horizon. It's clear to me now, used to be confused, took a lot of years to see how. Now, we moving planets, take the average mind and expand it. We take for granted, like we always gonna be disadvantaged. But soon come, and soon come, you soon die. You start run, you stumble, you catch one in the rhythm. Santana licked the gifts with precision, not accidental, intentional, conscious decision. To Zion, we marching through with African Mayans, conquering Babylon with the heart of a lion. Behold to watch yesterday come back around, in the walls of Jericho come a tumbling down. Selah. Sexo João Inverno. Johnny Winter com Avocado Green. Esqueci de dizer uma coisa em relação ao Do You Like Your Way, agora estava a ouvir o coisa que eu lembrei. É que eu sabia também grande parte do rap, como tu reparaste. A parte da Lori Neal. Watch a mess, the passage, tudo assim, muito assim, black, shadow, você não tem. E depois essa música dava-me também uma sensação, que também esqueci de dizer ao bocado, de grandiosidade, percebes? Uma coisa grande. Do You Like That? E depois gostava, eu, o Lori Neal, desde aquela do That Thing, That Thing, That. Não, desde o tempo dos Fugees. Lembras dos Fugees? E também a carreira dela só eu apreciava. Apreciava a carreira dela do That, do Whoop That Thing. Mas ela aqui, ela é viva, ela já morreu. Não, está viva, mas. Eu li no outro dia sobre ela, já não sei. Acho que andava na droga, só sei dizer que andava na droga. Siga, chefe, sabes qual é a música? Sei. Estou falando aí mais perto de mim. Vou pedir só aqui até que só para baixar só um bocadinho o som, só porque esta. Pronto, este. Obrigado. Ano de 1999. O ano, aliás, era o momento em que se passava para o ano 2000 e estava a partir de 31 de dezembro do ano de 1999. Estava eu no canal suíço, um dos canais de televisão pelos quais já passei, com um programa de música, a realizar os pedidos musicais dos telespectadores. E uma das músicas que passou era uma novidade na altura para o canal suíço, que era Turn. Como é que se diz isto? Turn Your. Não sei o quê, Down Low. A música. Turn Your Lights On? Não. A música de Bob Marley com Melanie C. C. Com a Lauryn Hill. Ah, não me lembro disso. Mas sim, continua, estás a falar. Muito bem. E então. Eu estava a ouvir aquela música, aquelas músicas, e a pensar, faltam horas para acabar o mundo. E aquela música, e aquele videoclipe, mais uma vez os videoclipes, ficam marcados. Eu agora não sei como é que é, mas sabes uma coisa que eu não assistia? Os videoclipes não tinham tinham uma faixa preta em branco, em baixo e em cima. Ou uma altura que aqui em cima não tinha, depois tinha um em cima, uma faixa mais. Turn your lights down low. Conheces isto? Esta não, mas já agora posso dizer. Turn your lights down low. Eric Clapton e Jimmy Page com Miles Road. Faixa número 14. Sim. Pronto, e então eu esta música. Digamos que. Esta música fica-me marcada por várias coisas. Primeiro porque ela dava início a um ponto de viragem, que era a minha décima cassete de vídeo. Foi uma altura em que as cassetes começaram, digamos, a perder o interesse. A décima primeira ainda tem músicas, um espetáculo. Mas a partir da décima segunda eu já gravava mais e reparo que gravava mais porque gostava de ter. Não porque eu realmente quisesse aquelas músicas e que fosse coisas que eu procurasse para o resto da minha vida. Até aí sim. Todas as músicas que eu gravei até a décima cassete. A décima já começou a conter, por exemplo, tinha as atuações ao vivo da Susana Félix e da Lúcia Muniz no CNL. Quando foi a festa de Natal. Pronto. A décima primeira cassete, como digo, ainda tinha algumas músicas, que ainda tinha também, ainda tinha músicas do Zau e assim. Mas em suma, esta música marcou uma mudança na minha vida. No ano 2000 já não era o canal suíço, acabou em 99. Em 2000 começaram as missões experimentais da Rádio Virseu, que era a minha imagem imaginária de uma rádio. E eu pegava nas cassetes e de áudio gravava, então pronto. E eu, sinceramente, esta foi daquelas músicas que eu... Calma. Roy Buchanan com Green Onions. Onions acho que é limões. Limões verdes. Já, meu. Pronto, e eu escolhi essa música. Ela tem mais ou menos o ritmo, mais ou menos. De ser um género diferente, mas tem mais ou menos o mesmo ritmo. Dessa que acabamos de ouvir. Também é interpretada por Lauryn Hill. Não só, mas até aí é algo incomum, porque a outra também não é só com... Mas ela está ao lado do morto. Tá. O que não deixa de ser um mínimo curioso, porque a gravação tem muita qualidade. Não parece dos anos 80, parece mesmo naquela altura. Ou 70. Ou 70. Mas a gravação mais parece... provável seja 70. É, pois, é 70. Pois, é mais provável. Ele morreu em 81. Mas não sei sinceramente, não sei se... É porque assim, eu lembro de uma vez que houve um cantor que fez um duito com a Edith Piaf. Mas notava-se, porque a voz da Edith Piaf tinha um eco diferente da dele. Mas esta música não se nota nenhum eco, nenhum som estranho. Nem... O coral é perfeito, é impressionante como é que eles reconstruíram. É? Por exemplo, o Elvis Presley tem uma música que se chama Little Conversation. A Little Less Conversation. Isso. A Little Less Conversation. E essa música trata-se um eco para disfarçar ruídos. Eu não tenho a versão original. Por acaso não conheço a versão original. Pum, pum, pum, tenen, pum, pum, pum. Era com o JXL. JXL. Foi quem fez essa mistura. Foi o 2000. Não, mas a versão original? Não, a mistura. O original é do Elvis. A little less conversation, a little more action, please. E eu gostava de encontrar esta música, a versão original da Bob Marley. Por acaso gostava. Porque fico muito curioso, porque eu adivinho qual é que seja o ritmo, né? Reggae. Mas esta música, esta versão de reggae não tem nada. Era uma volta. Sinceramente, sério, fiquei impressionado com a qualidade. A tal ponto... Que na altura, que não era assim ligado à música, como sou agora, não sabia que o Bob Marley já tinha morrido. Porque no mesmo ano foram lançados dois temas do Bob Marley. Jamming, Bob Marley. Bob Marley, I wanna jamming with you. Não? Não sei, não. Era uma música que era... Foi no ano a seguir. Sun, não sei das quantas. Sun is shining, the weather is sweet. Winter on the moon, for dancing kingdom. When come morning, over the rainbow. Qual era outra? Outra, eu já não sei. I'm a rainbow too, I'm a rainbow too. Mas era que o jamming é dessa altura? O jamming, Bob Marley. Bob Marley, se calhar vai na seguida. Talvez. Mas é verdade, e conseguiram uma série de coisas fantásticas. E eu pensei que o Bob Marley não cantou como todos os outros, estava a lançar singles constantemente. A grande herói, pá! É verdade. Morto a cantar, enquanto eu queria. Pronto, escolhi esta música porque... Também mudou, também eu senti, eu quando vi aquela música pela segunda ou terceira vez, da primeira vez adorei. Da segunda vez, da terceira vez, eu já fiquei com a sensação que aquela música ia mudar a minha vida. E hoje, voltar a recuperá-la ao fim de 12 anos, ou seja, foi já depois de ter perdido o disco, é que eu encontrei essa música. Ah, deixa-me procurar, porque eu não sabia como é que se escrevia Lauryn Hill. Encontrei por uma música, por acaso, uma música, Everything, encontrei-a. Uma coletiva, disse, olha, como é que se escreve Lauryn Hill? Aqui está, deixa cá ver, Bob Marley, sei como é que se escreve. Bob Marley, Lauryn Hill, e apareceu. Encontrei essa música, e sinceramente... Se eu um dia deixo cheio. Quando eu tiver menos programas. Quando eu tiver menos programas. Eu vou fazer um programa chamado. O meu top. Um coisa assim do género. E vou falar. Não sei, porque a verdade é que há estas músicas. Estas músicas tocam imenso. E esta é uma delas. Tocam. E eu toco também. Agora tocaste. E eu não sei. Eu gostei. Ninguém sabe, porque eu gostei de ver o clipe. Não me lembro. Da conjugação de cores. É aliás, a cor era quase... Nem me lembro da música. A cor era quase sempre a mesma. Um amarelo qualquer, mas... amarelos, laranjas, vermelhos, mas aquilo que eu gostei foi a combinação de luzes e sombra. Pronto. Gostei. Pronto, é isso. E esta música é mesmo por isso, porque marca essa altura. É a fronteira entre o meu delírio com a cassete e com as cassetes de vídeo. E aquele momento em que eu digo, não, a música... A música vai ser mesmo a minha vida. foi ao som de boas guitarras que, hoje ouvimos, hoje, ontem e amanhã, ouvimos 6 grandes canções. A número 1 foi Metallica e San Francisco Symphony Orchestra com Nothing Else Matters. A segunda foi a música fantástica de Carlos Santana, Euro. A terceira, The Eagles e Hotel California. A quarta... Não houve intervalo. A quarta, música de Chris Isaac, Blue Hotel. A quinta, foi Santana. Foi Santana, com Lauryn Hill, Do You Like The Way. E a sexta, vai ser Lauryn Hill com Bob Marley. Não, Bob Marley com Lauryn Hill. Com Turn Your Lights Down Low. E é assim, caros ouvintes. E não se esqueçam de fazerem download deste programa. Download, grande trocadilho. Abrimos com um grande som, fechamos com um som grande. Num programa dedicado a música baseada em guitarra, grandes sons de guitarra, quer seja acústica, elétrica, como vocês quiserem. Esta é a quarta melodia que escutamos de Santana. Lá do México, chega à faixa número 16 deste Guitar Heroes com Santana e Jingle. E sem querer, fiquei a saber que o tempo total deste CD é 66 minutos e 42 segundos. Quer dizer que as nossas intervenções duraram para uma hora e 10. Aos caralhinhos, despeitem dos ouvintes enquanto eu curto este grande som. Eu despeço-me dos ouvintes. Estamos todos a continuação de uma ótima tarde-noite. Pois é, daqui a um bocadinho vai chegar mais uma edição de África Rítmica. E para a semana estamos de volta para a 90ª emissão do nosso programa. Escolhes tu ou... Escolho eu! Só agora que eu raciocinei, este programa parou na emissão 87, depois tive uma paragem de um mês e tal, para celebrar os meus anos, não é verdade? Tenho 87 anos, foi por causa disso. Quando chega um número de respeito, tenho que se pôr respeito e parar do género. Emissão 87, para a semana, 87, e daqui a um mês, 87. Há que ter respeito por quem é velhota. E então é assim, grandes amigos, grandes ouvintes. Vamos embora. Com as grandes guitarradas de Carlos Santana e Jingle Bell. Vamos ouvir de seguida a coisa do Bob Marley e Lauryn Hill com Turn Your Lights Down Low e façam download esse programa. Agora curto só este fade out. Oh, let your love come shining in.